roupa não dá mais pra continuar. Eu vejo que você está em outra. Já me cansei de ouvir você me reclamar. Assim não dá, não dá mais pra aguentar. Eu sei, vou sentir a sua falta. Vai ser melhor o fim. Você que quis assim, eu vou procurar te esquecer. Sei que vou sofrer, mas não vou me arrepender. É, não vou ficar contigo, não. Só que brincar comigo e me machucar. Sinto muito. Quem quis assim, eu vou procurar te esquecer. Sei que vou sofrer.